Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, com as músicas tocadas no rádio da vovó, vocês terão, pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. O seu cartaz matinal de todos os domingos. Na abertura, nesta manhã, nós atender e-mail que Supercap. Aliás, São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Quem nos envia o e-mail é o nosso gentil ouvinte, o senhor Roberto Martinez Silveira, que reside em São Paulo, no bairro da Lapa. Ele está em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo e gostaria de ouvir a gravação autêntica e original desta composição assinada pelo Roberto Martins, defendida pelo Nelson Gonçalves, Renúncia. Trovadores urbanos também desfilam. Trovadores urbanos cantam do maestro Espartaco Rossi. Música essa que era cantada quando o Brasil estava em guerra nos anos 40. Canção do Expedicionário. Ainda, para ele que reside na Supercap, a nossa acolhedora São Paulo, o nosso gentil ouvinte, senhor Roberto Martinez Silveira, nós temos esta valsa maravilhosa cantada pelo Carlos Galhardo. Do Lorival Faisal, a gravação também autêntica e original de Aniversário de Casamento. Renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar. Difícil no amor é saber renunciar. Thank you. prazer embriagador e vulgar. Difícil no amor é saber renunciar, é saber renunciar. Por mais terra que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por defesa esse bem que simboliza a vitória que virá. Amor, nós dois a dançar e o mundo em flor, estrelas no céu e no seu lindo olhar. Quero brindar neste dia feliz aquela noite de sonho esplendor, no encantamento do céu a luzir, a noite do nosso amor. Na noite do enlace que nos reuniu, a festa findou quando o dia surgiu. Porém, para nós ela continuou, porque nosso amor nem o tempo alterou. Dois